Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou dedicar esta aula a responder uma questão da aluna Mariana Pineda, que diz que leu o meu estudo A Dialética Simbólica e não entendeu direito. Eu admito isso, é um estudo já escrito há bastante tempo, ao qual eu deveria ter voltado muitas vezes para fazer acréscimos, esclarecimentos, e infelizmente nunca deu tempo de fazer. Não quer dizer que eu nunca fiz, eu fiz, mas estão espalhados em vários lugares do curso. Se alguém tiver paciência para um dia procurar juntar tudo que tem relação com esse tema, juntar e fazer uma exposição ordenada, mas eu não acho que eu tenho mais energia para fazer isso. Né? Eu também não cheguei nesta parte do livro do Ronald Robson, saber como é que ele explicou isso aqui. Muito bem, a dialética simbólica é estudo de um dos temas mais raros da filosofia, que é a da relação cognitiva que existe entre lógica e estética. Em geral, as pessoas entendem a lógica apenas como, vamos dizer, uma arquitetura de relações entre conceitos, né? Como se os conceitos estabelecessem essa relação por si mesmos, sem interferência humana, no sentido do que o Husserl chama de lógica pura. Lógica pura é a lógica considerada independentemente do funcionamento da mente humana que a pensa. Então, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, independente de você pensar isso ou não. Quer dizer, há realmente uma relação entre esses números, a relação existe em si mesma, independentemente de nós. Se não existisse nenhum ser humano, se não existisse nenhum ser pensante no mundo, 2 mais 2 continuariam dando 4. Muito bem, essa é a perspectiva puramente lógica, e ela é inteiramente legítima. Porém, na perspectiva puramente lógica, ela não tem absolutamente nada a ver com nenhum objeto da realidade. Ela só tem a ver com formas puras, formas lógicas puras. E formas lógicas puras só existem, vamos dizer, no espaço abstrato, independentemente de lugar e tempo. Portanto, não são objetos reais. São o que Edmund Husserl chamava objetos ideais. Então, na realidade, quando o ser humano pensa logicamente, ele sempre tem um fundo de referência aos objetos reais aos quais ele deseja aplicar as conclusões do raciocínio lógico. Então, sempre existe uma espécie de fundo estético em todos os tipos de raciocínio. E isto é absolutamente impossível de você afastar. Por quê? Porque todo o conhecimento humano ele consiste na busca de uma harmonia entre os conhecimentos individuais. O tema da harmonia tem sido abundantemente explorado por esse grande filósofo, Nikola Rescher, né? E no fundo, toda a lógica, todas as ciências, todas as matemáticas, toda a história, tudo que nós que forma a nossa cultura filosófica, científica, artística, é a busca de uma harmonia e não de elementos separados e totalmente inconexos. Por exemplo, se você observar a mitologia de uma tribo de índios bastante primitiva, o que é essa mitologia? É uma tentativa de harmonizar os dados de realidade que eles conhecem sobre a sua própria origem. Você pode dizer, mas esses dados são imaginários, não interessa, mas formam um todo, uma totalidade harmônica. Sem essa totalidade harmônica, os coitados índios não conseguiriam nem pensar. Então você tem que ter uma totalidade harmônica inicial para poder desencadear o processo cognitivo. Sim. Então é o seguinte, eu puxo isso mais para cá, mas ninguém vai me obrigar a dar aula no calor infernal. Desculpem, não quero saber. Então, é o seguinte, dá para pensar com um pouquinho de barulho, mas não dá para pensar com esse calor. Vocês não sabem o que é o calor da Virgínia, gente. Vocês vão no Rio de Janeiro, é? Então, aqui quando é o calor, não dá para você sair na rua. Então vai ficar os dois ar-condicionados ligados, não quero saber. Ou então eu desisto já, não vai dar. Mas agora me interrompeu, perdi o fio da meada. Ô, droga. Não, eu estava dando um exemplo, por exemplo, um sistema mitológico de uma tribo. Né? Ele é uma harmonização do conjunto do conhecimento disponível. Esse conhecimento pode não ser verdadeiro no sentido factual, ponto por ponto, tá certo? Mas o que importa nele não é isso, o que importa é a harmonia do conjunto. Quando começam, então, todas as investigações científicas do mundo, o que elas estão fazendo? Estão harmonizando diferentes elementos da experiência, que sozinhos e por si mesmo não fariam sentido nenhum. Quando você cria uma teoria falsa, que depois será impugnada, ela já é uma tentativa de harmonizar. E é por isso mesmo que, para você chegar a descobrir qualquer coisa na ciência, você passa por inumeráveis teorias falsas no caminho, porque você está em busca da harmonia. Ou seja, não é quaisquer conhecimento, não são quaisquer conhecimentos que servem. Se o conhecimento é totalmente, vamos dizer, inarmônico, ele não faz, simplesmente não faz sentido. E nesse sentido ele não é conhecimento. É como se você é um detetive, está investigando um crime e todos os dados que chegam para você, um não junta com o outro e você não chega a conclusão nenhuma. Você pode chamar isso de conhecimento? Não. Isso são elementos para um conhecimento. Então, todo o processo do conhecimento é um processo de harmonização. O que eu estou fazendo aqui é tentar mostrar a quais elementos estéticos correspondem diferentes tipos de raciocínios que nós fazemos. O raciocínio só é totalmente independente de elementos estéticos e, portanto, de referência ao mundo exterior num computador. Um computador não conhece mundo exterior, né? Ele só conhece os símbolos que nós colocamos lá através do código binário. E justamente esse estudo começa com a investigação do código binário. Isso quer dizer que um computador não conhece nada da realidade, absolutamente nada, ele só conhece os enlaces lógicos entre formas construídas através do código binário. Isso é tudo que ele faz. Quem dá um sentido de realidade ao raciocínio do computador somos nós. Ele jamais poderia fazer isso, por quê? Ele não tem a forma do corpo humano, ele não tem sensações humanas. Nenhum dado que chega ao ser humano o computador pode absorver, jamais, jamais, jamais, jamais. Por exemplo, o frio ou o calor que você sente, o computador não sente isso, né? Ele pode fazer um cálculo baseado na medição de temperatura que você inventou e colocou lá, tá certo? Então, hoje em dia as pessoas dão tanta importância ao pensamento lógico que esquecem que sem a referência à realidade sensível o pensamento lógico não é absolutamente nada, é apenas uma espécie de ignorância computadorizada. Então, o que eu faço aqui é pegar vários elementos da lógica, muito simples, e mostrar qual é a referência real, sensitiva, que tem por trás de cada um. Ou seja, quais são as imagens das quais nós abstraímos esta forma lógica em especial. Então, eu vou ler aqui e comentar, não sei se eu conseguirei comentar esse texto todo hoje. Se eu não conseguir tudo hoje, eu continuo na próxima aula. Então, eu começo com uma citação do Alcorão, que diz: pelo róseo crepúsculo da manhã, pela noite e quanto envolve, e pela lua quando cheia, passareis de plano a plano. É o que nós vamos fazer aqui, né? Vistos da terra, o sol e a lua têm o mesmo diâmetro aparente, meio grau de arco. Todo mundo, desde que existe nesse planeta, viu essa coisa. São duas bolinhas exatamente com o mesmo diâmetro, meio grau de arco, né? Note bem, objetivamente, se você medir as duas, a desproporção do tamanho é descomunal, né? A Lua é um nada comparado com o Sol. Mas visto da Terra, eles têm exatamente o mesmo tamanho. E todo mundo viu assim desde que o mundo é mundo. Em contrapartida, todas as suas demais qualidades sensíveis cor, temperatura, etc., são simetricamente opostas. Um é dourado, outro é prateado, um é quente, outro é frio. Isto faz deles o emblema por excelência de todas as oposições máximas e irredutíveis, modeladas pelo esquema de dois pontos divergentes e equidistantes de um terceiro ponto central. Por ocasião da lua cheia, a lua que se põe e o sol que se levanta, ou a lua que se levanta enquanto o sol se põe, formam a imagem perfeita do equilíbrio dos contrários, com a Terra no meio como fiel da balança. Nós não acabamos de falar de código binário? O que é o código binário, senão esta mesma imagem simplificada, transformada, vamos dizer, em signos escritos, ou em signos eletrônicos, e usada como base do raciocínio. Se não existisse na natureza nenhum símbolo, vamos dizer, da oposição simétrica, nós jamais poderíamos entender o código binário. Isso quer dizer que depois de milênios e milênios e milênios de você observar diariamente o Sol e a Lua com o mesmo diâmetro, com as mesmas qualidades opostas, e ter aí a imagem perfeita, quer dizer, da oposição dos contrários, daí você inventa uma maneira de significá-los matematicamente e você chama isso de código binário. Quem descobriu o código binário foi Pascal e Leibniz, trabalharam com isso. Quer dizer, isso foi muito tempo depois do primeiro homem de Neandertal observar esse fato. Mas se não existissem essas duas luminárias no céu, nós nunca teríamos jamais a ideia da oposição dos contrários. Todos os demais contrastes que existem no mundo são entre coisas muito diferentes entre si. Por exemplo, você fala, gato e cachorro. Eu digo, bom, espera, gato e cachorro não formam uma paridade, eles têm um conflito. Mas um gato não tem a mesma forma externa de um cachorro, tá certo? E assim por dentro. Vamos dizer, o seco e o molhado. Bom, é uma oposição, mas o seco tem uma forma visível que você possa observar. O ar seco tem alguma forma visível, então não forma uma oposição tão enfática quanto esta. Por isso, esta oposição é básica para todos os seres humanos. Estão acompanhando isto? É uma imagem que nos ocorre espontaneamente quando queremos evocar a ideia do equilíbrio, a propósito, digamos, do ativo e do passivo, do masculino e do feminino. Ver a oposição do masculino e do feminino. Bom, nós sabemos que eles pertencem à mesma espécie, mas eles são iguaizinhos, como o Sol e a Lua? Não são, eles diferem em tamanho, em um monte de coisa. Então, veja, entre o homem e a mulher, a ideia que os unifica, que é de espécie humana, é uma ideia abstrata. Não é uma forma visível. Mas no caso do Sol e da Lua, não. Você está vendo dois círculos iguais. Está entendendo? Dois círculos do mesmo tamanho, com qualidades opostas. Do masculino e do feminino, do claro e do escuro, de tudo quanto, enfim, a cultura chinesa resume sobre as noções do Yang e do Yin. Me mostre que um chinês seria capaz de ter o conceito do Yang e do Yin sem ele ter visto Sol e Lua. Mas nunca. Sendo fácil de gravar e dotada de grande poder evocativo e mnemônico, era natural que em nosso tempo os meios de comunicação se apossassem dela, utilizando-a como instrumento para fixar na imaginação do consumidor a mensagem das novas dietas, programas de ginástica e outros gadgets ideológicos que entraram no mercado através do naturismo hippie e das doutrinas pseudo-orientais. Todo mundo vai fazer um... tem alimentos yin, alimentos yang, tem posições yin, posições yang. Isso está em toda a cultura popular do mundo. Da onde surgiu isso? Surgiu do primeiro homem que viu o Sol e a Lua. Quer dizer, por mais elaborado e artificial que seja o uso que se faz dela, deste signo, ele sempre tem uma raiz que remete a uma experiência primordial, que é primordial no sentido de estar marcado já na origem da espécie, desde a origem da espécie humana, e primordial também por ser igual para todo mundo. Não há um único ser humano que tenha visto o Sol e a Lua de maneira diferente desta. O abuso do emblema lunisolar solar, veio junto com a vulgarização do yin e do yang. Apesar da vulgarização, a imagem e a noção que evocam são perfeitamente adequadas à realidade que pretendem expressar. A lei da mútua compensação dos contrários não é pura fantasia, mas uma relação que vigora de fato em muitos planos e setores da experiência. Ou seja, nós observamos esse contraste em muitos dados da experiência real. Eu mesmo acabei de citar alguns. Não é isso? Então, por exemplo, o líquido frio, o líquido quente. Não é isso? Muitos planos e setores da experiência e que, aliás, pode ser observada e abstraída da natureza, por exemplo, no caso dos vasos comunicantes. Vasos comunicantes, um sobe, outro desce, simetricamente, né? Então, o que é? É um contraste desse mesmo tipo, de elementos iguais colocados em posições contrárias, por assim dizer. No caso dos vasos comunicantes, o do equilíbrio ácido-base. Dentro de seus limites, é um princípio explicativo, ou ao menos descritivo, perfeitamente válido, que funciona para certos grupos de fenômenos. Então, isso quer dizer que você pode descrever o universo inteiro, por assim dizer, usando apenas esse conceito do sol e da lua, do claro e do escuro, ou do yin e do yang. Se você pegar o livro do yin e do yang, praticamente todas as situações humanas estão ali descritas em função desse contraste inicial e das suas múltiplas combinações. Tão logo passamos, porém, do conceito abstrato do equilíbrio à tentativa de equilibrar alguma coisa real, por exemplo, quando aprendemos a andar de bicicleta, verificamos que a nossa imagem da perfeita simetria se rompe no impacto de sucessivas desilusões de fato. Desilusões. De fato, não existe equilíbrio perfeitamente estático em parte alguma do mundo sensível. Nem mesmo entre o Sol e a Lua, eles estão sempre se movendo. Então você vê que a ideia do perfeito equilíbrio dos contrários, ele não está realmente na natureza. Ele é uma abstração criada por nós a partir de um modelo natural que não é exatamente assim. E tudo que nós pensamos é sempre assim. Uma vez atingido o momento de equilíbrio, o ponto central desliza. O conjunto escapa da síntese fugaz e cai. E voltamos à oscilação dos contrários, a ondulação variante que não forma figura fixa. Notamos assim que, na experiência vivida, na sucessão dos momentos reais, o ponto de equilíbrio não é propriamente um ponto, mas uma linha. E não é mesmo uma linha reta, mas sinuosa, que, gingando aos lados de um eixo meramente ideal, vai compensando as tensões de cá e de lá e compondo com o jogo de desequilíbrio das partes o padrão do equilíbrio instável do todo. Eu vejo, por exemplo, se o sujeito quiser, vamos dizer, como você pega o famoso estudo do Max Weber sobre o fim da economia romana, onde ele vai mostrando vários entrechoques entre as forças econômicas e as necessidades econômicas da sociedade. Em nenhum momento você vê um equilíbrio instável parado. Equilíbrio estável parado. Aquele equilíbrio, ou a busca do equilíbrio, está sempre em movimento e sempre falhando. Até que no fim não tem equilíbrio mais e o todo desmorona e a economia romana vai para o buraco. Né? Qualquer descrição, por exemplo, de qualquer análise em ciência política, você sempre tem que levar isso em conta. Você pode, por exemplo, dar nomes opostos a forças opostas. Mas essas forças nunca estão em oposição simétrica e estática. Elas estão o tempo todo se movendo, e uma se transforma na outra, uma se contamina com a outra, uma é alterada pela outra, e assim por diante. Então você vê que o simples raciocínio de oposição estática, que é o do código binário, não serve para tudo. Você precisa de um raciocínio um pouco mais complexo para descrever situações mais próximas da vida real. Tá dando para entender isso aqui? Espero que a Mariana Pineda esteja entendendo tudo. Eu vou dizer para vocês, esse assunto aqui nunca foi estudado. Aqui é a primeira vez no mundo que alguém está mexendo com isso assim mais sistematicamente. Claro que essas coisas são aludidas aqui ou ali. Eu não sou o primeiro que sabe disso, claro que não. Não sou o primeiro que percebe essas coisas. Mas acho que eu sou o primeiro que estou dando um tratamento mais sistemático para isso. Gostaria de saber aqui a opinião dos eminentes filósofos Santos Cruz e Ciro Gomes. Né? Já que eles entendem tanto do assunto, eles são capazes de julgar quem é filósofo e quem não é. Queria saber, queria você examinar esse probleminha aqui e resolver para mim. Então, notamos assim que na experiência vivida, na sucessão dos momentos reais, o ponto de equilíbrio não é propriamente um ponto, mas uma linha, e nem uma linha reta, mas sinuosa, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Na homeopatia, raciocina-se com frequência assim. Um sintoma aparentemente alarmante, febre, sangramento, supurações, manifesta, por certo, um desequilíbrio. Mas o clínico poderá abster-se de medicá-lo se julgar que esse desequilíbrio parcial de uma das funções contribuirá para restaurar o equilíbrio do organismo total. Por exemplo, quando você faz ginástica, você sente certamente um desconforto muscular. Né? Isso é evidentemente um desequilíbrio daquele órgão do seu braço, a perna, etc., etc. Mas isso não está contribuindo para o equilíbrio total? Está. Então você não vai querer suprimir aquele sofrimento, tá certo? Aquele desequilíbrio, porque você tem em vista uma forma mais abrangente e mais complexa de equilíbrio, que é o seu objetivo. Inversamente, pode-se também receitar um medicamento que rompa um estado de equilíbrio superficial para induzir desde o fundo das raízes orgânicas a formação ascensional de um novo e mais duradouro estado de equilíbrio. Professor, se o sujeito tem uma doença crônica, isto é ou não é um estado de desequilíbrio? É. Aquilo está sempre parado. Então, o que o médico faz? Ele rompe aquele estado para gerar, desde o fundo do organismo, um estado mais completo e mais satisfatório de equilíbrio. Convenhamos que esse raciocínio é bem mais sutil e completo do que o anterior. Ele permite ir mais fundo na compreensão dos fenômenos. Por exemplo, os nossos naturalistas pseudo-orientais, se os nossos naturalistas pseudo-orientais estudassem um pouco do método Hahnemanniano, Hahnemann, criador da homeopatia, acabariam constatando, antes tarde do que nunca, que não existem alimentos que por si sejam yin ou yang. Ou seja, o alimento assume uma função yin ou yang conforme a sua combinação com outros elementos que estão entrando em jogo no mesmo momento. Então, o que era yang aqui pode ser yin ali e vice-versa. Né? Ou seja, o yin e o yang não são conceitos materiais. Aliás, eu tinha um amigo que era um grande estudioso disso, e uma vez ele disse para mim, eu sou o único sujeito que sabe tudo sobre o yin e o yang. Daí eu disse para ele, então me conta, ele disse, tudo é yang. Podem pensar nisso até a próxima aula, Denis, tá? Mas sim apenas elementos que num estado de coisa assumem provisoriamente para determinado organismo os papéis das forças de yin ou yang. Papéis que podem ainda se inverter com a evolução posterior do quadro. Quer dizer, o número de modificações disso aqui é ilimitado. Aliás, a tradição chinesa é categórica ao afirmar que o dualismo yin e yang é um extremo limite do cosmos. Preste bem atenção. Isso quer dizer que yin e yang só existe quando você toma em consideração a totalidade do universo existente e por existir. Não há coisas yin ou yang. Né? Então, yin e yang são qualidades universais das quais os entes participam parcialmente. Mas que essa dosagem vai sendo progressivamente mais e mais complexa à medida que descemos do plano universal para os mais particulares e sensíveis. Desse modo, Para avaliar se um ente qualquer, digamos um nabo, é yin ou yang, seria preciso ponderar uma quantidade praticamente indefinida de variáveis, entre as quais, obviamente, o momento e o lugar. Então não dá para dizer nabo é yin ou nabo é yang. Ele será uma coisa ou outra conforme a sua posição dentro de uma situação enormemente complexa. Tais finuras jamais escaparam aos chineses. É somente a tola grosseria da nossa cultura de massas que imagina poder exprimir conceitos cosmológicos em tabelinhas dietéticas, mediante correspondências rasas, lineares e, no fim das contas, inteiramente fictícias. Mas, voltando, você imagina você pegar um nabo e querer descrevê-lo com conceitos feitos para o universo inteiro. Não dá para fazer isso, mas a pessoa vive fazendo, é. Mas claro que tudo, com isso você transforma yin yang em meras figuras de linguagem. Figuras de linguagem que passam a dizer não alguma coisa de real, mas apenas algo que você quer expressar, uma impressão que você tem. Mas voltando ao parágrafo anterior, você veja a confusão cognitiva que existe por baixo de qualquer raciocínio lógico que você faça. Qualquer um. As pessoas acham assim, não, a lógica provou, tá provado. Mas isso não existe. Né? Na verdade, se você pegar todo o universo da ciência, ciência física, química, geológica, etc., etc., nunca nada foi provado dessa maneira como as pessoas imaginam. Tudo depende de uma infinidade de fatores. Por exemplo, se você pega, é um exemplo que eu já dei nesse curso, né? Medições exatíssimas de qualquer fenômeno, e você faz as contas e diz, olha, esse fenômeno é assim, tchau, pão, acabou. Ele diz, ah, é? Como você fez as medições? Você não teve que usar uma máquina? E como você aprendeu a lidar com a máquina? Você simplesmente leu o manual de instruções da máquina e já saiu automaticamente sabendo lidar com a máquina? Não, alguém teve que te explicar. E nas explicações que esse sujeito foi dando, era tudo verbalizado? Ou tinha gestos que ele fazia e você observava? Então tem uma parte imensa de ensinamento não verbal que você teve que absorver para poder lidar com a máquina. E esse conhecimento não verbal, então, está na base do cálculo que você fez. E o resultado do cálculo depende do aprendizado não verbal que você fez, pelo qual você passou. Então é o seguinte, quando nós falamos de exatidão na ciência, a exatidão é sempre relativa, sempre, sempre, sempre relativa. Por isso, quando o sujeito fala, hoje em dia é facílimo as pessoas falarem de consenso científico. Consenso científico só existe quando acabou a discussão. Ou seja, é uma coisa que ninguém consegue inventar uma objeção nova. Então, a objeção pode existir, mas ninguém conseguiu pensar nenhuma, então não tem objeção. Sabe quando isso acontece? Nunca. Nunca. Por exemplo, um dos maiores físicos americanos, que se chamava Eugene Ives, ele escreveu, né, trabalhos de um valor extraordinário, mostrando que quem estava certo era o velho Newton e que a física do Newton, que o Einstein havia transformado numa física limitada a um pedacinho da realidade, continuava sendo a física universal. Alguém desmentiu Ives? Não. Essa questão, portanto, ainda está em aberto. Todos nós acreditamos, bom, nós vivemos agora na física moderna do Einstein, superamos a do Newton. Como superamos? Ainda tem o sujeito oferecendo argumentos de peso em favor dela. Então você pode dizer, bom, até uma maioria. Ah, então é uma questão de voto. A maioria votou nesse e não votou no outro. Então qual é a diferença entre uma conclusão científica e o resultado da eleição entre o Bolsonaro e o Cagade? Então, em geral, as conclusões científicas são todas assim. Elas são sempre problemáticas e isso vai ser assim pelos séculos dos séculos. Qualquer cientista experimental com experiência sabe que as coisas são assim. E ele sabe também que ele não vai levantar todas as questões ao mesmo tempo, por uma impossibilidade prática e não por uma objeção lógica irrespondível. Então, muito na ciência é feito apenas por conveniência prática do momento e não por uma conclusão final, né? Só no Brasil as pessoas acreditam em conclusões finais. Você acredita que a física que ele aprendeu no ginásio é a resposta final para todos os problemas físicos do universo? Acredita mesmo, mesmo. E quando você faz uma criticazinha qualquer ao Newton, ao Einstein, ele acha que você está refutando totalmente a obra do Newton e do Einstein, coisa que ninguém jamais poderá fazer no mundo, coisa que é impossível. Né? E fica ofendido por isso. Os caras acham que qualquer desafio à física que eles aprenderam no ginásio é uma aberração humana. E bom, mas vocês entendem por quê? Que a produção científica do Brasil simplesmente não é lida no resto do universo? O Brasil, assim, em matéria de produção de trabalhos científicos, está além do décimo segundo lugar. Em matéria de repercussão, está em 44º ou 50º. Isso quer dizer, a produção científica do Brasil não serve para nada, ninguém lê, ninguém se interessa, todo mundo sabe que isso é besteira. Então, é tudo para mostrar para a mãe. Mãe, olha, eu passei aqui, agora sou doutor. É assim a mesma coisa, pô. Então, por exemplo, discussão filosófica, científica no Brasil não existe. Simplesmente não existe. É tudo só fingimento, só teatro. Agora, nós sabemos o quanto o destino de um país hoje depende da ciência, da tecnologia, etc, etc. E está na mão desses idiotas. Pega lá os caras da Ampof. Estou um bando de cretino, meu Deus do céu. Eu não estou brincando. Você acha que eu estou gostando de falar isso? É? Mostrar que eu sou mais inteligente que eles? É? Você acha que é isso? Não, isso é uma tragédia monstruosa, meu Deus do céu. Então, vamos continuar. Mas, voltando ao parágrafo anterior, qual a diferença entre os dois raciocínios que acabamos de descrever? No primeiro, os dois termos eram opostos estaticamente pela equidistância a um centro. Mas, se passamos da ideia do equilíbrio estático a de equilíbrio dinâmico, isto é, do conceito abstrato à experiência concreta, e assim verificamos que o equilíbrio não é feito somente de simetria e equidistância, mas também de interação, de conflito e de reciprocidade entre os dois polos, então estes já não são opostos e sim complementares. Então nós passamos da oposição completa à complementaridade entre os dois opostos. Sendo que um participa do outro, o outro participa do um. Então, se você pegar esse segundo raciocínio aqui, se você pegar todinha a ideologia de gênero, é baseada nisto, né? Nessa complementaridade. E se você insiste na complementaridade, só nela, sem passar para as etapas seguintes que eu vou explicar aqui, você acaba apagando todas as diferenças, vamos dizer, objetivas, estáticas, o que é impossível também. Se você provou que uma oposição estática não é estática, mas é uma oposição entre complementares, você aboliu essa oposição? Não, mas pode parecer que sim. Se você não entendeu a passagem do confronto estático para a complementaridade, você acha que a complementaridade anula os opostos. Mas se anular os opostos, como que eles vão poder se complementar? Quer dizer, você pega os dois elementos e, para complementar, você joga os dois fora. Que é exatamente o que a ideologia de gênero faz. Esse tipo de raciocínio que está no fundo da ideologia de gênero. E muitas vezes está no fundo das objeções à ideologia de gênero. Já não são apenas as extremidades de uma escala, mas as matrizes de uma harmonia, tão indispensáveis e complementares uma à outra, como o sêmen e o óvulo, o arco e a corda, a vibração sonora e a vibratilidade do tímpano. Já não nos falo somente pela sua equidistância fixa, mas, por assim dizer, cristalizada no céu, mas pela sua convivência a um tempo hostil e amorosa, grávida de tensões e possibilidades latentes. Portanto, é uma coisa muito mais complicada de você descrever, mas você não vai poder abolir a oposição inicial. Ela tem que estar lá. Você a relativiza. Mas A confusão entre relativizar um conceito e aboli-lo hoje está na cabeça de todo mundo. O sujeito relativizou um conceito, ele já acha que jogou aquilo fora. Não é isso? Vamos mais um pouquinho. Aprofundando mais a diferença, verificamos que ao trocar de ponto de vista, introduzimos a variável tempo, ou mais simplesmente sucessão. Antes não estávamos levando isso em conta, só pensamos o par de opostos estáticos. Né? Mas tão logo você lembrou, por exemplo, que existe um ciclo solar, existe um ciclo lunar, ou o negócio já mudou completamente, porque as aparências dos dois se modificam ao longo do tempo. A Lua nunca é estática, a Lua tem as quatro fases. Então, existe um outro trabalho meu, que eu chamo da tripla intuição, onde eu levo em consideração o seguinte ponto. Quando que o ser humano se tocou de que existia Sol? A primeira vez que ele viu o Sol. Ele viu o Sol porque o Sol está brilhando. Se o Sol está embaixo do horizonte, ele não vê nada, ele não está vendo Sol nenhum. Então, isto quer dizer que a visão que ele tem do Sol é a mesma coisa que a visão, que a consciência que ele tem da sua capacidade de enxergar. Se não tiver Sol, ele não vê nada. Não tinha luz elétrica, não tinha vela, não tinha coisa nenhuma. Então, o homenzinho de Neandertal só enxerga quando tem Sol. Então, ele só pode tomar consciência de que ele tem capacidade visiva quando ele está vendo coisas iluminadas pelo Sol. E tomando consciência de que são iluminadas pelo Sol, porque só tem uma fonte de luz, não tem duas. Agora, como é que o sujeito tomou consciência de que existe Lua? Foi assim também? Impossível. Porque a Lua tem várias faces que mudam ao longo do tempo. Olha, é um negócio virado para cá, para não ligar para lá. Ora, é um tudo escuro e ora é um disco. Se ele não acompanhasse pelo menos um ciclo lunar inteiro, ele não saberia o que é Lua. Hã? Vocês entendem por que em todas as mitologias astrológicas do mundo, a Lua está associada à ideia da passagem de tempo? Porque sem a passagem de tempo, você não tomaria conhecimento dela. Então você precisaria observá-la em várias situações diferentes, guardar aquilo na memória, relacionar uma coisa com outra, e daí você dizer, ah, isso são quatro faces da mesma coisa. Isso deve ter demorado milênios para entender isso aí. Grosso modo, podemos dizer que o primeiro raciocínio da diferença estática é um raciocínio lógico-analítico, é o raciocínio que o computador faz, ou de identidade e diferença, raciocínio de identidade e diferença, e que o segundo é o raciocínio dialético, no sentido hegeliano e não aristotélico do termo, pois explica a diferença. Os que se imaginam hegelianos sempre acusaram a lógica de identidade de ser puramente estática, de visar antes as abstrações formais do que as coisas concretas, imersas no fio do tempo, submetidas a transformações incessantes. O raciocínio dialético pretende apreender o movimento vital, por assim dizer, das transformações vitais do mundo dos fenômenos. A verdade, segundo esse método, não está no conceito fixo dos entes isolados, mas no processo lógico-temporal, que ao mesmo tempo os revela e os constitui. É o sentido da famosa fórmula de Hegel, Wesen ist, was gewesen ist. A essência de um ente é aquilo em que ele se transformou. Ou seja, a essência de um ser não é a forma externa que ele nos mostra no momento, mas o resultado do fluxo total das suas transformações. Essa é a mesma coisa, por isso ele usa o exemplo. Se eu pergunto o que é uma árvore, eu não contento se alguém me mostra uma semente. Do que é esta semente? Você saberá o que a semente é quando ela tiver crescido e formado a árvore. Esta semente é uma nogueira, essa semente é um carvalho, essa semente é um abacateiro e assim por diante. Então, saber o que uma coisa é não é contemplar uma essência estática, mas observar um processo inteiro de transformações e chegar ao seu resultado final. Já é um raciocínio muito mais complexo. Porém, dá para você fazer esse segundo raciocínio se você abolir a distinção inicial, a distinção estática inicial? Não dá. Então você tem que usar vamos dizer, a lógica de identidade, a humilde lógica formal, para você poder acrescentar alguma coisa em cima dela, né? E fazer, vamos dizer, um raciocínio dialético hegeliano. Estou chamando de dialético hegeliano porque Hegel considera a dialética superior à mera lógica formal. E Aristóteles não era assim, ele entendia a lógica apenas como, vamos dizer, uma confrontação de ideias opostas, ou seja, uma técnica de pensamento. E Hegel entendia, achava que a dialética era a própria lei constitutiva do universo, uma coisa objetiva. Então é um negócio muito mais pretensioso. Na astrologia, o símbolo que evoca este segundo enfoque é o do ciclo lunar. Ele projeta na tela dos céus o espetáculo da permanência na mudança do ser que se revela e se constitui no devir. De fato, são as mutações mesmas da face lunar que acabam por mostrar ao homem a unicidade da fonte de luz que, pelo jogo das posições recíprocas e sucessivas, cria esta impressão de mudança e variedade, o Sol. E você tem a permanência do fator solar por baixo das várias transformações de aparência da Lua. As várias aparências da Lua não são nada mais do que vários reflexos da luz solar. Então você tem ali, nesta cena, se no primeiro caso você tinha o contraste de duas formas estáticas, agora você tem, nesta visão, você tem a articulação da identidade com a mutabilidade. Todo o problema do platônico, do um e do múltiplo, está tudo aí contido aqui. Né? De fato, são as mutações mesmas da face lunar que acabam por mostrar ao homem a unicidade da fonte de luz e, pelo jogo das posições recíprocas e sucessivas, cria-se a impressão de mudança e variedade, o Sol. Ora, o Sol não pode ser olhado diretamente. Na fórmula preciosa de Chesterton, a única coisa criada à luz da qual olhamos todas as coisas é a única que não podemos olhar. Então, nós não podemos olhar a luz, nós olhamos as coisas à luz da luz. Então, isso quer dizer que a unidade, vamos dizer, por trás do processo das mutações, não pode ser vista em si mesma. Ela é vista através do processo das mutações. Se você pensar bem, todo método histórico vai basear nisso aqui. Não é possível você entender o que é a ciência histórica sem ter meditado sobre isso aqui. Por isso quando dizem que o Eduardo Bueno ou o Villa são historiadores, fala, você está brincando comigo? Esses são coletores de recortes de jornal. É isso que os caras fazem, dois imbecis completos. Não tem a menor ideia do que são os problemas metodológicos, filosóficos que tem na ciência histórica. Nada. É um negócio absolutamente primário. Não tem por que tem raiva de mim? Tem que ter mesmo. Né? O Sol é, assim, uma invisível luminosidade. A Lua, por seu lado, pode ser vista com o seu claro perfil recortado no céu, mas, para compensar, esse perfil não é constante. Assim, cada uma das luminárias aparentes tem algo de esquivo, para não dizer de equívoco. Um foge ao olhar direto por seu brilho insuportável, a outra por sua forma cambiante. Foge à representação estática que preludia na esfera do imaginário o que no plano do raciocínio seria a cristalização conceitual. Ora, a mutação da aparência lunar atravessa nitidamente três fases, ou faces. A quarta face, a lua nova, é invisível. Na primeira, a lua parece crescer como fonte de luz progressivamente independente. Aí atinge uma plenitude. Aparece no céu a equivalência plena dos dois círculos luminosos que nós vimos no começo aqui do estudo. A lua cheia e o sol. Com meio grau de arco. Se a mutação se detivesse nesse ponto, diríamos que há duas fontes de luz no céu. Mas o momento da plenitude já anuncia o declínio. Já contém o germe da sua supressão e vem a minguante. E, enfim, a Lua desaparece. O Sol, que durante todo esse tempo permaneceu constante sob a sua capa luminosa, revelou-se e, para o intelecto observador, constituiu-se como fonte única real de luz, expressa e desdobrada temporalmente pelo compasso ternário da superfície refletante à Lua. Você vê que toda a nossa noção de lei científica é a observação de um nexo constante por trás de uma mutabilidade qualquer. Como que o ser humano poderia ter desenvolvido esta ideia sem observar as relações entre o Sol e a Lua? Ele não teria um modelo físico para compor essa ideia. Hoje é muito simples, todos nós entendemos, você tem uma variedade de fenômenos, aí por trás dela você tem uma lei constante. Por exemplo, a lei da gravidade ou qualquer outra coisa, né? Como é que nós chegamos a isto? Você vê que isto é tão difícil que, no começo, os filósofos ou negavam a existência da mutabilidade, como Parmênides: tudo que é mutável é falso, só o que é estático e permanente é real. Ou fazia o contrário: não há nada permanente, tudo está sempre mudando, como fazia Heráclito. Você acha que Heráclito e Parmênides eram dois idiotas? Você acha que eles não fizeram força para chegar a essa conclusão? Fizeram, eram dois gênios. E eles não chegaram a esse ponto. Dizem: olha, peraí. O que nós estamos buscando é um treco chamado lei científica. E lei científica é uma fórmula permanente por baixo de um padrão de mutabilidade. Isso custou um esforço para o ser humano. E esse esforço não seria possível se não houvesse esta base material e visível para ajudar a nossa mente. Eis porque eu acho que a coisa mais absurda da filosofia e da ciência dos últimos séculos é tentar buscar toda a chave do conhecimento no cérebro humano. Como? Se você tirar o cérebro humano deste quadro espaço-temporal que tem Sol, Lua, Terra, ele não faz nada. Então isso significa que as formas todas do nosso pensamento e do nosso conhecimento estão todas dadas na natureza externa, e elas se impregnam em nós pela experiência. Nós vemos o Sol, nós vemos a Lua, nós vemos o horizonte, nós sentimos a passagem do tempo. E isto vai estruturando a nossa mente. Não está nada no nosso cérebro. O cérebro só serve para ele registrar essas coisas e guardar um pouquinho delas, que a maior parte a gente percebe e some. Então, quer dizer, o cara pensa: agora que vamos fazer aqui a ciência cognitiva e vamos, pelo exame do cérebro, vamos descobrir todo o processo cognitivo. Ele está doido. Pega um cérebro e coloca no espaço, sem todo o universo físico em torno. Para que ele serve? Ele é até inconcebível, porque, afinal de contas, ele não passa de mais um pedaço do universo físico. Então, as formas essenciais do conhecimento, da lógica, do pensamento, da estética, etc., todas estão dadas no universo em torno e se impregnam em nós. Desde o nascimento, ou até antes do nascimento, existem estudos sobre isto. Tá certo? Então, se queremos entender o nosso processo cognitivo, não é para nós que nós temos que olhar. É para o universo, que é nosso professor e nosso guia, em tudo. Vamos lá. Então, você vê, eu andei falando mal do Augusto Comte, por causa da invenção da ditadura tecnocrática, mas você conta uma doutrina de um filósofo, não quer dizer que você joga fora toda a obra dele. E ele tinha, isso que eu estou dizendo, ele entendia perfeitamente sobre o interior e o exterior. E ele tinha réglé le dedans par le dehors, regrar o interno pelo externo. O que é o externo? É o universo. O universo é o nosso professor, o universo é o nosso guia, não o nosso cérebro. Vamos lá. Na simbólica espiritual, o Sol representa a intelecção, a verdade, e a Lua, a mente, o pensamento. Outro dia, uma vez, o cara me perguntou: o que é o espiritual? Eu digo: o espiritual é aquilo que só se revela a nós pelo pensamento, mas que transcende o pensamento. Não é só pensamento, é alguma coisa para trás. O que eu falei agora há pouco sobre a lógica pura é isso. Né? Quer dizer, a lógica pura são relações que não dependem do nosso pensamento, mas às quais nós só chegamos pelo pensamento. 2 mais 2 é 4, não depende que eu pense isso, mas eu só posso chegar a isso através do pensamento. Então, essa é a diferença entre a mente e a intelecção. Pensamento e intelecção. Ou intuição, se quiser. A pessoa usa a palavra intuição em outro sentido, por isso que eu prefiro intelecção. Isso aqui está muito bem, maravilhosamente explicado. Essas duas linhas aqui, se eu fosse explicar elas, eu ia dar o livro do Bernard Lonergan, Insight. Ele é o livro feito para explicar por que nós entendemos alguma coisa. A mente, o pensamento, a imagem subjetiva da verdade na dialética. Uma verdade latente se constitui no espírito humano pelo processo do devir que a patenteia, que a verifica, torna verdadeira. Então, há todo um processo mental que em si mesmo não é verdadeiro, né? Mas que indica a verdade que o constitui, a verdade que está por baixo de tudo que o constitui. Então, é a lua mostrando a origem da sua luz. É a lua, através das suas mutações, mostrando a origem da sua luz, que não é ela mesma, e sim o sol. Estão entendendo? Muito bem, por hoje é só. Vamos para as perguntas. Daqui a pouquinho. Alô, pessoal, vamos lá. Hoje a Leila me avisou que tinha umas perguntas estranhas, e realmente tem. Mas eu vou começar aqui com uma pergunta séria. William Valdemar, do Nascimento do Silva. O senhor diz que captar a forma de um ente é perceber o seu esquema de possibilidades ou as potencialidades que são intrínsecas ao percebido. Aristóteles, porém, afirma que só podemos conhecer aquilo que há de mais atual no ente, isto é, a sua forma. Devemos entender, portanto, que a sua teoria se opõe a Aristóteles? Não, de maneira alguma, porque quando Aristóteles diz a forma, ele não está falando o formato, quer dizer, a sua visibilidade atual. A forma quer dizer exatamente o sistema das possibilidades que são características daquele ente. No fundo, eu estou dizendo a mesma coisa que Aristóteles, apenas um pouco mais elaborado do ponto de vista psicológico, não cognitivo. É exatamente o mesmo conceito, né? Então, Aristóteles dá o exemplo, por exemplo. Uma mão cortada tem formato de mão, mas não tem forma de mão, porque ela não tem as possibilidades da mão. Está entendendo? Então, forma quer dizer sistema organizado de possibilidades. Esse sistema em si mesmo, ele é indescritível porque ele é ilimitado. Então você se resume à definição que vai distinguir aquele objeto de outros objetos. Mas não quer dizer que você está fechando o círculo das possibilidades. Né? Então, por exemplo, existem várias possibilidades de um ente que não dependem da sua essência. Por exemplo, quando você pega um gato e transforma numa cuica, certamente a quicidade do gato não faz parte da sua definição. É uma possibilidade que veio de fora e pela violência, como diz Aristóteles, modificou aquele bicho. Todos nós podemos, né? Todo ente pode sofrer o que ele chama de mutação violenta. Mutação violenta faz parte do seu círculo de possibilidades, tá certo? E está dado na sua forma, mas não como uma propriedade que pode ser deduzida desta forma. Se vem uma violência externa e acerta um ente numa possibilidade que ele não tem, não acontece nada. Por exemplo, você tentar ensinar grego para um gato. Você pode tentar, mas não vai funcionar, porque ele não tem em si mesmo a forma requerida para aprender isso. Mas virar cuica, ele tem essa forma. Entendeu? Então é isso. Agora tem algumas perguntas estranhas aqui, né? Quando e como o senhor vivenciou e testemunhou que a maior força humana é a personalidade? Foi vendo pessoas que não tinham nenhuma. Professor, eu tenho recentemente no cofre, não sei se já respondeu esse problema, gostaria que respondesse, por favor. Queria saber como faço para me livrar de vez da masturbação e da pornografia. Arrume uma mulher gostosa. Professor, o que o senhor pensa sobre a hipotética indicação do padre José de Anchieta ou do próprio padre Antônio Vieira, o título de patrono da educação nacional? Qualquer um está bom, desde que não seja eu, está tudo bem. Tem duas perguntas aqui, vocês podem fazê-las? Você tinha uma, ela tem outra. Mas tem que ler aqui. Quais ramos da filosofia do direito podem se opor a Ronald Dworkin? E a segunda, em várias aulas o senhor mencionou que ainda existem vários caminhos da filosofia que precisam ser abertos pelos alunos do COF. Peraí, vamos por partes. Eu vou responder a primeira. Ok. Com relação ao Ronald Dworkin, o Ronald Dworkin parte de uma regra que é muito certa, que os princípios estão acima da lei. Tá certo? Mas acima não quer dizer que sejam contrários à lei. Mas a lei deriva do princípio. E, portanto, ela é já uma aplicação do princípio. Se você precisar opor o princípio à lei, então das duas uma. Ou há uma falha lógica no caminho que leva do princípio à lei, ou o juiz está com treta, querendo ignorar a lei em nome de um princípio. Que é exatamente o que faz o Dworkin. Vamos lá. Então, continuando aquela mesma, né? Em relação ao direito, quais caminhos ainda precisam ser abertos? O senhor poderia mencionar alguns exemplos? Bom, essa é uma questão que eu mesmo precisaria pensar um pouco mais, eu não tenho uma resposta pronta para isso. Mas, assim, à primeira vista, eu vejo inumeráveis problemas na esfera do direito. O primeiro problema é a mera existência de um poder legislativo permanente. Um poder legislativo permanente, ele vai estar permanentemente legislando. E isto aí viola uma das regras fundamentais do direito, que ninguém é obrigado ao impossível e de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Como eu não posso alegar desconhecimento da lei se o seu conhecimento é impossível? Então, eu acho que esse é um dos problemas fundamentais que nós temos que resolver. Quer dizer, ou nós simplificamos drasticamente tudo isso e, né, paramos com essa história de cada deputadinho apresentar milhares de projetos de lei. Eu, cada vez que vejo um deputado dizendo, eu apresentei 2.433 projetos de lei, eu mandaria fuzilar imediatamente. É? Agora, se ele dizer, não, eu tirei 25 leis, você ajudou. Teve um advogado que fez isso, ela juntou toda a legislação tributária brasileira, imprimiu e foi fazendo uma pilha. A pilha era mais alta do que ele. Né? Quem é que pode alegar o conhecimento disso? Isso é feito para que todos os cidadãos estejam, em princípio, fora da lei. Então, o poder, a classe dominante, escolhe quem ela vai punir e quem ela vai esquecer. Então, isso quer dizer que o princípio de lei e ordem virou um princípio de caos total e de arbitrariedade irrefreável. Esses são problemas que têm que ser resolvidos, não são problemas teóricos, mas problemas práticos, mas são terrificantes, não é isso? Bom, vamos lá, tem uma outra pergunta aqui. Professor, a minha pergunta remonta à comparação do Sol e da Lua, da percepção do que é real e do que não é real, e dessa interdependência do que é real e do que passa pela interpretação do real através do intelecto. Existe aí uma referência à alegoria da caverna de Platão entre o que é real, o que a mente interpreta que é real num dado momento, e num segundo momento, saindo da caverna no caso, você tem uma noção real do que é o real e não aquela noção do que você achava real. Me fiz entender ou não? Perfeitamente. Toda interpretação dos dados é baseada na comparação com outros dados. Quer dizer, você toma um dado como figura de linguagem ou como elemento comparativo e compara isso com um outro dado anterior. Tá certo? Portanto, toda dúvida sobre o mundo exterior baseia-se numa fé no mundo exterior. Se você não confia em nada do mundo exterior, você não tem como colocá-lo em dúvida. Então, muitos desses problemas são totalmente falsos. Muitos deles não existem, simplesmente. Claro, nós podemos viver num universo fictício se, em vez de confiarmos nos nossos sentidos, confiarmos no que as pessoas dizem. Né? Por exemplo, todo o ceticismo antigo, ele não passa de um monte de pegadinhas. Aquele negócio de você põe o pau dentro d'água e ele parece que está quebrado. Eu digo, agora me diga por que um pau dentro d'água deveria parecer igual a um pau na superfície do ar. Por que seria isso? Você está partindo do princípio de que as coisas não deveriam ser assim. Me prove que não deveriam ser assim. Não tem prova, então é pergunta idiota. Né? Ah, o que está longe parece menor do que o que está perto. Eu digo, se não parecesse, como é que você ia saber que está longe ou que está perto? Quer dizer, são objeções. Os céticos antigos são uns pentelhos. O negócio é só fazer pegadinha para dificultar a vida dos outros. Se você passa a vida ouvindo essas pessoas, você de fato se fecha dentro da caverna do Platão. E alguém tem que tirar você de lá para você ver como as coisas são realmente. Mas toda esta coisa fictícia é criada pelo falatório, né? Agora, se desde o início você é educado para acreditar no que os outros dizem, não no que você vê, você está lascado. E o fato é que muito do que nós chamamos de educação é exatamente isto. É tudo o negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E, olha, eu sempre tive uma defesa instintiva contra isso. Não tanto instintiva, mas sim em parte aprendida. Eu lembro, no dia em que o professor de geometria disse que um ponto não media nada e que vários pontos somados formavam uma reta, eu disse o seguinte: eu não quero aprender este negócio. Isso vai me fazer mal. E eu só voltei a estudar isso aos 38 anos, quando eu descobri a solução desse problema. Agora, se você vem, vamos dizer, engolindo lições e mais lições e mais lições, que você sabe que são absurdas, mas que você quer aprender só a operar aquilo para passar de ano, você está sendo imbecilizado. Mas o culpado não é só o professor, não é você mesmo que aceitou esse jogo. Falei, é claro que nesse ano eu não passei de ano. Porque quando esse professor entrava na sala, eu saía, falando: não, esse eu não quero. Se o senhor não conseguir me explicar isso, eu não vou assistir a segunda aula. E fiz muito bem com isso aí. Porque se você aprende a operar um negócio só para imitar os outros, parecer bonitinho, mas você não está entendendo, aquilo está destruindo a sua inteligência. Quer dizer, em vez de você primar pelo entendimento, você está primando pela imitação da imbecilidade. Isso é praticamente a educação brasileira inteira, assim, né? Então, foram as desilusões que eu tive com o ensino secundário que me induziram a largar. Eu falei: não, tem que estudar sozinho, eu não posso continuar na mão dessa gente. Isso é um bando de loucos, de cegos guiando cegos. Eu não quero aprender com essa gente, pô. Eu vou procurar coisa melhor. E claro que sempre achei coisa melhor. Só você procurar, você acha. Foi quando eu saí dali, encontrei o livro do Padre Sertin Anjo, e falei: oh, o livro do Padre Sertin Anjo vale mais do que todo o ensino escolar recebido do primário até a faculdade, né? Agora vê aí esse bosta desse Ciro Gomes. Ele não tem diploma, não sei o quê. Agora, você, eu sei que você tem. Eu posso confirmar. Quando eu ouço você falando inglês, eu confirmo que você tem diploma. Não é isso? O cara disse que estudou em Harvard. Com esse inglês, é mentira. Com esse inglês que você tem, você não pode ter acompanhado curso nenhum em Harvard. Alguma coisa errada tem aí. Cabe a você explicar. É que nem o diploma de economia da Dilma, né? Olha, o pessoal do Ministério da Educação, quando começou o negócio do Lava Jato da Educação, já descobriu 600 mil diplomas falsos no Brasil. 600 mil. Vocês sabem o que é isso? Isso ainda vai ser esclarecido um dia. Eu, meu filho, não tenho títulos nem no protesto, portanto, nenhum deles é falso. Bom, vamos lá. Pode. Durante a aula, tentando assim aplicar esse simbolismo do sol e da lua para o tema da vocação, que é um tema que eu tenho pensado muito ultimamente, eu percebi assim que existe dois momentos nessa busca da vocação, assim, que um momento seria mais solar, que você está mais pacificado e você consegue se entregar às atividades e fazer as coisas sem pensar muito, assim. Você não tem uma imagem muito clara do que é a sua vocação, mas você está se dedicando às atividades que fazem parte dela, você sente um certo sentido de realidade e realização, assim. E um outro momento em que você está mais perturbado e que você busca essa unidade, assim, de algum modo, mas você só consegue obter unidades parciais, que seria um momento mais lunar, assim. E às vezes você fica seduzido por essas partes que você vê da sua vocação, e você busca aquilo, busca fixar aquilo de algum modo, mas você sempre dá errado, e aí você acaba descobrindo que aquilo ali não é sua vocação e tal. Mas e aí eu pensei que nos faz sentido pensar que de certo modo a solução desse problema seria não sei, talvez uma aceitação dessas partes sem essa busca por uma fixação numa imagem assim, tão de uma forma prematura, de um modo que essa luz vá se mostrando cada vez mais assim, mais clara, mais e essa unidade vá se revelando cada vez mais, assim, seria essa a solução assim do problema? Bom, veremos. Bom, então em primeiro lugar, a sua vocação é a sua personalidade real. Quer dizer, que é o objetivo ao qual você está dedicando a sua vida. E a personalidade não pode ser conhecida como uma representação mental, uma imagem que você tem. Não dá para conhecê-la. Aí entra um pouco o negócio da teoria da indeterminação. Se você sabe a posição, você não sabe a velocidade, assim, e vice-versa. Nós temos esta dificuldade, mas ela é constitutiva na nossa condição verdadeira. Quer dizer, aquilo que nós estamos buscando ser não pode se apresentar para nós como uma forma, como um personagem. Não dá para fazer isso. Muito menos com o nome de uma profissão ou coisa assim. Né? Então, este conflito que você mencionou, ele é a própria vocação no seu desenvolvimento. Ele não é um problema da vocação, ele é a vocação. Deu para entender? Bom, aqui. Vejo que o senhor é um católico que tem muitas críticas ao protestantismo. Doravante, o senhor tem muitos alunos dessa linha religiosa. O que o senhor tem a dizer para alunos com posicionamentos opostos aos seus? O senhor aconselha que eles abandonem suas crenças? Escuta, você acha que eu estou aqui para resolver 5 séculos de disputas teológicas? Pô, quem que você acha que eu sou? O super-homem? Eu não consigo resolver essas coisas. Né? Como eu sou católico, eu acredito que a igreja católica está certa e que os outros estão errados. Mas pede para mim, demonstre isso ponto por ponto. Eu não posso fazer. Então, eu não tenho autoridade para isso. Então, eu tenho que procurar ver nos evangélicos o que tem de bom no que eles estão fazendo. E orar por eles. Orar para quê? Para que Deus aceite as preces deles. É isso que eu posso fazer. Por quê? Sobretudo por causa do que aconteceu no Brasil, que os bispos católicos quase todos traíram e passaram para o outro lado. Então, se não existisse igreja evangélica, o cristianismo teria desaparecido do Brasil. Como é que eu vou reclamar dos caras que estão fazendo isso? Ou o cristianismo que eles estão fazendo não é igual ao que eu tinha antes, mas é algum cristianismo. Não é isso? E está certamente mais próximo da igreja católica do que o catolicismo que esses caras da teologia da libertação estão vendendo. Então, isto aqui não é problema para mim, e não é, só é problema para você por frescura. Você não precisa ter uma solução dessas coisas todas. Tá? Eu também não preciso. Olha, isso aí é que nem os caras dizem, você acha que o mandato do Papa é legítimo? Opa, se a igreja depender de mim para resolver esse problema, ela está lascada. É uma coisa óbvia. Né? Quer dizer, você não ter a modéstia de reconhecer os limites da sua capacidade cognitiva dentro do prazo da sua vida, então você é doido. Né? Deu para entender? É isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui, estou começando a escrever artística e poeticamente há pouco tempo em páginas de redes sociais. No entanto, ainda estou sem um norte. Minha vontade é contribuir para a poesia e a autocultura brasileira, mas preciso saber como aprofundar nas minhas obras. Em primeiríssimo lugar, meu filho, você tem que respeitar a gramática da sua língua. Em tudo. Eu vejo que tem erros de gramática aqui. Isto é o principal. Você pega a gramática do Napoleão Mendes de Almeida e decore até o fim. Faça isso. Não tenha medo de fazer isso. Vai dar certo. Né? Claro que você tem talentos, tem vontade, tem criatividade. Né? Falta isto. Isto, aliás, é o que falta para todo mundo. Um sujeito que não domina a gramática da sua língua não tem o mínimo respeito pela cultura do seu país e pela sua nação. Está aí todos Ciro Gomes, Santos Cruz, Mourão, todos esses que estão dando palpite, dá uma redação para eles fazerem, vai ter 10 erros de português. Ou seja, não. A identidade nacional é formada por língua, religião e alta cultura. Se você não respeita essas três coisas, você está fora, você é o inimigo da pátria. Tá? Então, não estou dizendo que você é isso, mas estou dizendo que não seja isso. Tá? Então, bom, até a semana que vem, muito obrigado.